Antena Web apresenta Célia Souza. Eu nasci numa terra com água bruta. Cantora amarantina no mundo da música desde 1994, Célia Souza teve um percurso difícil como cantora do interior português, mas um percurso igualmente bem sucedido. Em 2008 lançou o seu primeiro trabalho, Fecho de Luz, e em 2010 o seu segundo disco. Antena Web foi conversar com a cantora amarantina Célia Souza, que em 2011 fez já uma projeção diferente do que aquela que tinha há 3 anos atrás. Fique a conhecer um pouco mais sobre o percurso desta intérprete portuguesa na próxima edição do Tempo de Antena. Mergulhei ao fundo do mar. Entrevista com Célia Souza, esta sexta-feira, dia 16 de setembro, a partir das 5 da tarde, em mais uma edição do Tempo de Antena. Eu nasci. Prepare-se para entrar agora num momento de paz. R.E.M. traz-lhe agora as melhores músicas, mais calmas, mais relaxantes. Enfim, o melhor para o seu início de noite. R.E.M. trembling, the trumpet sounds within my soul. I ain't got long to stay here. Steal away, steal away, steal away to Jesus. Steal away, steal away home. R.E.M. Took a little love, walking through a garden, looking icy in and around your hand, looking to the top as he feeds beside you. Hummingbird close to your hand. It was for a reason I did not see before. It was. Someone did give me eyes that was danger sounding within. In the face of it, there's nothing left to rhyme. And the more you try, you'll understand. They'll be flying into your hand tomorrow. Bless me.